Olá pessoal, hoje estamos trazendo um texto falando a respeito se existe algum instrumento mais fácil para aprender a tocar. Então, o que acontece? Na verdade, quem decide se o instrumento é fácil ou difícil é o próprio estudante, né? Isso aí depende muito da prática diária, da insistência nos estudos. Mas existe sim alguns instrumentos que são mais tranquilos para aprender a tocar. Mas mesmo assim, se a pessoa não se dedicar, não vai adiantar, né? Outra coisa que existe também é aquela ideia de aprender a tocar primeiro um instrumento para depois aprender a tocar o outro instrumento. A dica é, não caia nessa conversa. Entendeu? A pessoa vai aprender o instrumento que ela está interessada em aprender, né? Não importa qual. Então, esta é a nossa dica de hoje, né? E também recomendamos para quem está iniciando, ou para quem já toca um instrumento, né? No caso, o violão, navegar aqui em categorias, né? na lateral desse blog, onde temos estudos para iniciantes, intermediários e avançados. Ok, pessoal? Então a gente vem trazer essa dica hoje aí, só para falar esse respeito, né? Porque existe muito essa pergunta, né? Muitos anos dando aula de violão, de música, e sempre existe a pergunta, né? Qual instrumento mais fácil para aprender a tocar? Na verdade, a pessoa que faz essa pergunta, ela já vem com a resposta. Ela diz o seguinte: bom, eu vou estudar flauta doce porque a flauta doce ela é um instrumento mais fácil, né, para aprender a tocar. Na verdade, não é bem assim. O que existe é a insistência, como eu já disse, né, nos estudos diários. A flauta doce pode se tornar um instrumento fácil ou um instrumento difícil. Isso vai depender de cada um, como o violão, o piano ou qualquer outro instrumento musical. Ok, pessoal? Então, até a nossa próxima dica.